Roger, Condor 2-2. Condor 2-2, controle, prazer falar, contato radar estabelecido, após 2000 pés, inicia a curva direita e o ar Leda, Leda e Yumi, câmbio. Após 2000, direita Leda, Leda e Yumi, grato, Condor. Está autorizado a decolar, da 1-0, vento a 140 graus, 1-0 norte. Autorizado agora, 1-0, voo 1097. Voo 418, alinhar e manter após o voo. Alinhar e manter após o voo, 418. Conhece a posição MEMIG, movendo a Oreco, Mike e Índia B? Negativo. Ok, faça uma verificação e vê se tem condição de voar essa posição direta. Pode repetir, gentileza? Posso sim. Bovamba, Eco, Mike, Índia, Golf. É a posição informada pelo Valar, centro de controle do Nordeste. Afirmativo, MEMIG, Antônio 52. Se encontra o Pati 5. Encontrado o Pati 4, quando não tiver. Segura a onda aeronave do povo. Afirmativo, iniciando a posição então, 2789, obrigado. 3835, passa 2700 e descida para 2000 pés na tela Bahia de Todos os Santos. Teste decolado ao 14, chame o controle em 119.35. 119.35, voo no 097, boa tarde. Ativo, mantém o padrão, 0160, então, para o seu helicóptero. Ativo, autonomia alternativa e também. Pelo localizador, velocidade 200 nós. Combinado no 8, esquerda 360, limitado por localizador, reduzindo 200 nós. Controle Salvador, boa tarde, 1-0-7, decolando, passando 2.910. A saída da bota é o elefante. Voo 097 ao controle, contato radar, voe, elefa e suba sem restrições. Passagem direto, elefa, sem restrições, voo 1-0-7. O número 10, na altitude é o número 10. Decolando no 7, primeira curva à direita, corredor axé, o transponder vai acionar 0117 e o controle em 119.35. Boa. Confirma 258? O senhor no 6355, chame Recife 1251. 125, obrigado, boa tarde, 6355. Boa. Lido do Clash, Pistão Azul, Azul 4118. Azul 6918, no máximo 4 milhas para girar à direita. Sim, 6918. Vou 620, que a gente está em formação de guerra para... Azul 895, obrigado pela ajuda, amigo. Obrigado. Patrulha 2231, autorizado táxi, bate 1 no Índia, ponto espera a pista na 0, chama a torre 1-18-95, dirige o time, entrou na 0, no 2. É 070 para o localizador, teste para 2000, chamará no ILS. 3835, esquerda, pro 125 para o localizador, livre ILS e aguarde transferência. Esquerda, 125, autorizado ILS, na 3. 835. detalhe. 418 azul. Boa. Na próxima final. É, 130 graus, 099. 360 para 2000 elétrico, muito obrigado, 4198. Copiador? É, negativo. Está autorizado o pouso na 10. O vento 120 graus, 099. Primeiro pouso na 10, azul 2789. Chame na... Papá. Pronome 20, na escuta pra copiar. Na escuta, 620. Pronome 620, autorizado Serra Bravo Romeu Foxtrot, conforme rota, plano de voo, nível 370. Decola pista 10, primeira curva esquerda, perfil de saída Puca, transição Caju. Transponder 5101, controle 119, decimal 35. 370, Calipada, decolando 10, curva esquerda, no perfil da Puca, transição Caju. 101 na frente do transponder, 119.35, voo no 620. Falando 20, correto, na janela de chama franca, sinal 08 a posição. Amarelo. 5.000, Rui Duna, direto para aproximação ILS, prossiga. Direto Duna, 10013, azul, 4206. Então 3835 está agora 3 milhas e meia para passagem sobre o marcador externo. Interceptou, localiza agora? Sim, ativo, então 3835. Ok, nossos agradecimentos. Chame a torre 11895. Tirado, então 3835. Azul 6918, interceptou, localiza agora? Afirma, visual. Chame a torre agora 11895. 7895, está já. Autorizado táxi de 17, chame a linha de pronto. Decolado aos 21, controle agora, 119 decimal 35. Gol 1097, chame Recife, eu vermelho agora. O número 60, o número 097, pô. Taxi Fox, pelo menos na Fox. Taxi Golf, tem uma aeronave na Taxi Golf, falante choque de motor. Livre o pouso, na 10. O vento é 130 graus, uma dúzia de nós. Vou autorizar na 10, limar na Fox, na 3235. suba restrito ao nível 340, chame Recife 260. 340, Recife 260, por 412. Positivo. Obrigado, trabalho. Certo. Paripe, ajuste 10013. Frequência livre. Vai combinação 2345, está passando o Vitor de Juliette de Salvador para Boitebas, está passando através para da Barra, rua de Veracruz, mantendo 910 agora na sua cidade. Vitor Rio Juliette, eu tô sabendo, mas troque pra frequência da escolinha, por gentileza. Desculpa, comanda, confirma a autonomia alternativa novamente. 0312-0302, autonomia, e alterna Recife. Sim, já tá na Recife. Eu tô no usuário do táxi, pátio 1 no índio, quando será piscina 0, vai chamar a torre, 1-1-8 piscina 95, ajuste altímetro 1-0, 1-2. 1-0, 1-2, achando 63, 1-4. Azul 69, 1-8, vou entrar na posição antes da Juliette, mais alguns segundos, pra Weber 320 levar a Juliette. Após autorizado o ingresso, posição 09. Assim, fiz o alternado após o avião, ingresso para 09, de Juliette, Renato. Estacionamento 020, posição 8. 1169, transmite a informação Serra, 22, transmite a informação São Paulo, Guarulhos. Seixo 1169, 30 grave com o seu nome, conforme a rota plano de voo, nível 360. Decola a piscina 0, primeira curva à direita, defeito de saída da Aula da Motiva. Transponder 5117, controle em 119, decimal 35, 1169. 360, nível autorizado para São Paulo, Guarulhos, chamador 5190, curva à direita da Aula da Motiva. Transponder 197, local de transponder, irmão 219, decimal 30. Primeiro vídeo, Celper, 1-1-0, 1-1-69. 1-1-69, correto, escutejamento, chama, para 1-0-2, a posição. Lembrando, para o projeto de estacionamento, 1-1-2-0, portão 8. Seguinte, 1-1-2-0, vamos mandar a posição mais alguns minutos. 09, HCK, lembrar 1-9-0, vai coordenar essa chute de solo, após a mesma autorizada, posição 08. Posição 1-2-0. Bom, 1-2-0, coordena com a equipe de solo, após a embreada 1-9-0, passa a calda, 3-0-2, chama ataque. Passagem para ela, autorizado para o Sexto, portaria para o Sexto, portaria para o Sexto, portaria para o Sexto, portaria para o Sexto, portaria para o Sexto, portaria para o Sexto, portaria para o Sexto, portaria para o Sexto, portaria para o Sexto, portaria para o Sexto, portaria para o Sexto, portaria para o caso do 406 está autorizado o pouso na 10, venta é 120 graus, 09 nós. Cruzado pouso na 04206. Talento 02, mantém a posição. Tá pronto. O Oxana 6314 está chamando o controle. 314, tá autorizado a linha em manter 10. Autorizado a linha em manter 10, tá né? Restrito ou não? Alguém pro 02, após a aeronave da Azul passar o eixo da Delta, prossiga o cruzamento da pista 10 e até o pátio militar. Azul 4206. João. Azul Salvador, 1895, Whisky West no Fó. Salvador, Whisky Oscar Uniforme. Whisky Oscar Uniforme está autorizada, final, são 7. Ajuste 1013. Tabela 620. 171. Ok, 30 táxi, tempo de espera via parte índia, quando acho na torre, 1-8-3-1-9-5, o ajuste na 0-3. Parte índia, depois está confirmando, é 178, ok? Ok, 178, copiado. Controle 1935. 1935, Xané 6314. Xané 6314, contato radar, sua via saída Leda para o nível 340. Seguindo até ponto de espera após ingresso via Juliette, portão 08. Após o tempo da Gol, Juliette, portão 08, azul 4206. Só confirmando, o Gol segue via baixa. Esquece que o uniforme e o livre pouso são 7, venta 130 graus, 12 nós. Livre pouso, esquece o uniforme. Está autorizado a decolar na 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0 nós. A linha decola, 1-6-2-0. Galeão, nível 360, via após o corrijo, via P November 857, após Mall Sul, conforme a rota. Decola a cabeceira 1-0, curva direita após a decolagem. Cumpre o perfil de saída da EL, Leda após Leda voa do CT Irume para interceptar a aerovia. Acionado 5122, controle 1-9-35. Autorizado. Galeão, nível de voo 360, posição de voo, para November 857. decola até Mouço, decola da 10, curva direita, da El, depois direto Exube e segue na aerovia, 5122 controle e controle de 5122 transparência e 5935 controle de 3145. Apenas confirmando o prefeito saída da El, após letra voador CT Irumi, Índia Romeu, uniforme Mike Índia. Mike Índia, El, Leda, Irumi, do SA3, 145. Correto, chama pronto. Posto de acionamento, gol no 169922. Autorizado, gol no 69, reporta por teste. Autorizado, reporta por teste, gol 1169. Agora, número 2 no setor. 620, decola 239, controle 199 da final 35. 935, vou no 620. Salvador, gol no 620, Ucra, Uca, Uno. Gol no 620, está em contato radar da colada, saída Uca, suba via para o nível 370. Via nível 370, gol no 620. Olha, 314, chama agora Central Recife, frequência 12085 e a terna 125.45. 12085, 2545, Chanel 635, Gente, voo 169, táxi à direita, via Índia no ponto de espera cimento, Rio 12995, ajuste no 012. Bom voo. E aí, engenho, pode ser 2, 2, 2, 9, 5, ajustado 1, 0, 1, 2, 1, 1, 6, 9, da Gol. 45 em coordenação VIP de sala, autorizado a iniciar a puxa, reporte para o táxi. Pode ver. Coordenação aqui, fala para caramba. Zona 0, acione identificação, autorizado direto pitap, desça para o 050. 4050, prefere zona 2231, chama agora Recife, frequência 1260 e a tornado 1288. 2280, 2288. Solo, chamador, 3235, informação Sierra, autorização com 3235, mantém a minha escuta agora, Copa. Valeu. Número 20, chama agora Recife, frequência 1285 e alterna 1.25.45. 2.85.25.45, bom número 0. Decolado aos 4.6, chame o controle em 1.9.35. 1.35, 1.69, boa tarde. Controle 1.9, 1.510, Israel, Motiva, boa tarde. Boa tarde, Gol 1169, está em contato com o radar, subiu para o nível 360 via CDL. 360 via, 1169. Roda, está 3145, acionado 144 a bordo, 6 horas e 37 de autonomia, ralo para o da campo. Está 3145, tá em sua direita, via Índia, no ponto de espera 1.9.95, ajuste 1.0.2, bom. Direita, 108.95, ponto de espera, obrigado, boa tarde, 1.0.1.5. Capitão da China 6210, acione a identificação, via chegada Mauro, desça para o nível 060. Via Mauro, 060. Falou na 69, sua descida está ótima, 5%. Aguarde. Aguarde, 69. Zona direta da 3190. 3190 está autorizado a sinal do ILS que sou, desce para 2000 com ajuste padrão, 1013, em forma estabilizada. Decolada 5-1, chame o controle em 119, decimal 35. 119-35, obrigado, boa tarde. Zona, boa tarde, 7-3-1-4-5, decolando a 6-1. Boa tarde, 7-3-1-4-5, está em contato radar, suba via saída da EL para o nível 360. Via da EL para o 360. Quando possível, direto da EL ou LED. A 3135 está autorizado a iniciar o PUT, está pronto, copy? Pronto, copy, 3135. A 3135 autorizado com fins, nível 360. Decola cabeceira 1-0, curva direita, após a decolagem. Cumpre perfil de saída da EL, lei da paz informativa. Peso 1-0, primeira aerofia, paz por base, peso 1-6, conforme rota. Achando transponder 5065, controle 120, decimal 80. Então, 3855 autorizado. Confirme, dependendo da corda 1-0, primeira curva direita da EL, meio da morte. Com quatro anos de volta. O transporte 5065, controle 208. Então, como já é a frequência do controle, é 119, decimal 35. Aponta para onde está, que estão 3835. 3-1-0, até o Serra Charlie, prossiga. Mantenha escuta agora, eu não tenho plano aqui no sistema. 1169, chamador Central Recife, frequência 125.1 e alterna 133.25. 251-3325, 1169, boa tarde. Boa tarde. O hotel se é Charlie Kaufman helicóptero? Gente, vou pegar a plana aqui com a AES, só um minuto. Chama 063, informe estabilizado. Está livre, desça direto. Boa tarde, Gol 1869, Matrona Sierra. Passado Gol 1869, acione a identificação, via chegada Bluff, desça para 4003, com ajuste 1013. 33, 4000, via Bluff, Gol 1869. Salve Salvador Azul 6999, escuta a Sierra. Gente, Azul 6999, mantém escuta agora o código. Pode estar para o hotel 7, um helicóptero. É do Veracruz, decolagem comprou do litoral sul, a 500 pés, com coordenação 14, acionado 0145, controle de Itaperani 1, no número 1935. Transporte 0145, confirme por gentileza o local de estacionamento e o PV. Presente, transfere a torre 1-8-95, ajuste na 0-1-2, bom voo. Taxi em frente, segunda direita vem Índia, no ponto de espera 1-9-95, ajuste no 0-1-2, bom voo, 3-8-3-5. 1-0-1-2-15, a quantidade de 8-9-5, 3-2-3-5, bom dia. November, acho que hoje na escuta. Pode atravessar a posição coral. Foi na proa de Mário para a chegada Mário e chame no ideal descida. O azul chama 013. Desça para 4000 pés, o rombo a 29. É 3145, chama agora Recife, frequência 1-25-1 e alterna 1-33-25. 1-2-5-1-3-3-2-5, obrigado, 3-1-4-5. November Ash Cusk. Conecta, 02 para Pena Bata, sendo montado do Colégio 14, no 3195, ajustado na 012. Arroba 9 em Bosco Whisky, está autorizado a acionar e chame táxi. Salvador, boa tarde, está 3835, pode estar novo já. Boa tarde, 3835, na autorizada, alinhar e manter, 1-0. Alinhar e manter, 1-0, está 3835. Chame só 2-1-2-5-1. 2-1-1, 3-1-0. 1-3-5, decolagem autorizada, 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Decolagem autorizada, 1-0, 3-8-3-5. 9-0, boa tarde, prossiga a tarde, se vier Alfa e Juliette, portão 5. Alfa e Juliette para o 5, 3-1-9-0. Azul 69-19, cota. Prossiga. 69-19, autorizado Campinas, nível 3-2-0, via Pazul 1-0, Pubave Pazul 1-6, após via Rota do Plano, decola cabeceira 1-0, curva direita. Perfil de saída da EL, lida pós-motiva, acionado 51141, controle 120, corrijo, controle 119, decimal 35. Obrigado, 317, base 316, segue em alto plano, cena da EL, lida motiva, 541, transponder, controle 1935. Chama pronto, do azul 699. Mas quanto seria a possibilidade de coordenar já o 340? Afirmo, irei coordenar, só um minutinho. Ok, obrigado. 935, boa tarde. Motorista Salvador, boa tarde. Está 3835, cruzando 1200 pés, saída da EL. 3835, voltar em contato com o radar, suba para o número 360, via saída da EL. Via da EL 360, 3235. Charlie está autorizado a alinhar e manter a 17. 9-9-9, me escuta? Que é autorizado, 340. 3-4, autoridade, cuidado. O TSA Charlie mantém a posição. Serra Charlie, está autorizada a decolagem da 17, o vento é 1920 graus, 09 nós. Minha nova está autorizada a final do ILS, lista para 2000 pés, o ajuste 9013, informe estabilizado. Autorizado o final do ILS, lista para 2000, reporte estabilizado, boa noite, minha nova. Decolado ao 05, controle em 1935. Controle 1935, obrigado, boa tarde, bom trabalho. Certo. Ponte Romba 29, desça para 2000 pés, aguarde a atualização na final do ILS XR. Ponte Romba 29, controle Salvador, Papa Papa Hotel Sierra Charlie. Papa Papa Hotel Sierra Charlie, boa tarde, suba para 1000 pés no corredor Axé, informe no farol da barra. Estou precisado manter 500 mesmo, já pela... pelo tempo e a baixa altitude do helicóptero para fotografia. Peça livre, 500 pés via litoral, o hotel Sierra Charlie. Obrigado, será contato e formará no farol da barra. Controle TAM 3835, pode voar a posição MOTE, vai dar presente? Aguarde a coordenação para 3835. Guarda. Para 835, suba restrito para o nível 340 e voe para o BAV da presença. 340 para o BAV, então 3835, obrigado. Vamos lá, para o BAV. Para o BAV. Os 9 está autorizado ao final do ILS X-Ray, de informe estabilizado. Vai ter com o número 2 na aproximação. Número 1 é uma Boeing 737-800, que está 20 mil para frente. O Boeing 737 está autorizado a final de ILS da X-Ray 10, então autorizado. Autorizado, informa para o táxi, mais ou menos 9 minutos. Autorizado para o táxi. Fazer 135, chamada Recife, na frequência 1251 e alterna 133, decimal 25. 251-133-25, tá? 3835, boa tarde. Salve, Salvador, boa tarde. Azul 2591, no sítio, formação Tango. Boa tarde, Azul 2591, Tango, confere só um minutinho, confere. Autorização para Vitória, nível 1-60. 3591, azul. Autorizado Vitória, nível 1-60. Golf 677 Urubia, decolagem 1-0, curva direita, perfil de saída coral. Até um transponder 5157, controle 120-80. 591 autorizado, Vitória, 1960, aerovia Golf 677, da corda 1-0, com a direita, descida coral, transponder 5157, controle Salvador 208. Sétima pronta, azul 591. Parada 591. Completa final, chama 2, Salvador, 71895. Tem, chama no 1895 agora, boa noite, 69 no IHF. Terra Charlie, mapeia aí com as suas visuais, 500 pés, e tem a frequência livre para a coordenação. Boa tarde, Gol 69, passando externo, já estabilizado aliás. Boa tarde, Gol 869, autorizado o pouso na 1-0, o vento é 1-40 graus, 1-399, e o ajuste é 1-013 padrão. Poxa, tá ali, pouso está 1-0, Gol 1-89.